andressedesmoral.com.br. De solteiro não teve vantagem, tava bem, me dei mal. Saudade no fundo do copo, eu no fundo do poço. Dá pra ver que eu tô mal. Tá decidido, eu vou atrás de novo. Hoje vai ter show de recaída. Vem que eu levo o maior fora da minha vida. Show de recaída. Vem que eu levo o maior fora da minha vida. Mete a cara, coração. No máximo é mais um não na lista. Pior que tá, não fica. Para você, Manu, tamo junto. É que esquece, meu primo. Tentando curar sem sucesso o atalho da saudade. Pra minha vida de sofrido não teve vantagem. Me dei mal. Saudade no fundo do copo, no fundo do poço. Dá pra ver que eu tô mal. Tá decidido, eu vou atrás de novo. Hoje vai ter show de recaída. Nem que eu levo o maior fora da minha vida. Mete a cara, coração. Hoje vai ter show de recaída.